520, Solos 37, livre direita, João Solo, 121, décima 1. Areva à direita, 121, tá, 3520. Repetindo 329, bom dia, autorizado a sender a bomba. Desça para 4.000 pés, vezes soma 0 no 4. Exato. 45329, desça para 2000 pés, autorizado sinal MS, aporte estabilizado. Exato. Salvador, DB5329, estabilizado. Tá, 1-2. Continua no 2-1-0. Repetindo 329, complete sinal de chame torre, 1-1-8-9. 10295, DB5329. Torre Salvador, bom dia, 35329, vem baixar de checado na final ILS da 1-0. 35329, ajuste altímetro no 0-4, livre, pouso, pistão no 0, o vento não é 0 grau, 0-5-2. Centro livre, pouso da 1-0, 35329. Cinco dois zero, Lima, tem cancelo no 0. 5329, solo 25, livre direita, chama solo 1-2-1-1. 3520. O vento 1970 graus, 05 nós, está autorizado a decolagem pistão 0. Tan 3520, decolado 27, controle 120, décimo 8. Controle agora, 1208, Tan 3520, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Tan 3520, decolando, cruzando 1800. Bom dia, Tan 3520, contato radar, passar o nível 190, direto Puca. 190, voa direto Puca, Tan 3520. Tan 3520. Prossiga. Possibilidade de coordenação 1170 final, por favor. Tan 3520, autorizado nível de voo 170 e direto Aracaju. 170, da presente direto Aracaju, Tan 3520, obrigado. Tan 3520, São Centro Recife, 12685 e Alterne, 12545. 2085, 2545, Tan 3520.